é soberano. E a gente fala na canção que Ele governa, a verdade é essa, de modo absoluto. É algo que precisa realmente alcançar o nosso coração, porque às vezes a gente professa isso de lábios, ou com os lábios, mas quando situações surgem, às vezes a gente fica pensando, ou pode acontecer, né, que você pense, ou que eu penso, pense, de que será que realmente Ele tem o controle dessas situações, né? E por outro lado a gente canta que apesar dessa glória que Ele tem, essa majestade, esse Deus que é tão glorioso, entretanto, Ele se importa, e se importa comigo também, se importa com você, se importa com o seu povo, com a sua criação, de modo bastante particular, com a sua igreja. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 9 até o versículo de número 26. Tempo de deixar bons portos é o tema da nossa mensagem. Semana passada nós falávamos que era tempo de mudar de etapa. Mudar de etapa implica em deparar-se com ventos contrários, ventos vagarosos, mas também no meio do caminho Deus providencia bons portos. Mas não dá para ficar em bons portos o tempo todo. Bons portos é um tempo de trégua, é um tempo de revigorar-se, mas a jornada precisa seguir, precisa ser cumprida a tarefa, e aí nós chegamos nesse texto, e eu quero reparti-lo com você nessa manhã. Com a sua Bíblia aberta, versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Preste atenção nisso. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, talvez cerca de 11 dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos viajam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Amém. Deus, mais uma vez nós buscamos a tua face gloriosa. Tu que és soberano, tu que estás acima de toda a sua criação, mas ao mesmo tempo tu és aquele que habita com abatido e contrito de coração. Apesar dessa glória que tens, o Senhor se importa conosco, com frágeis pecadores. Isso é maravilhoso, saber que aquele que é grande se importa com o pequeno, que aquele que é santo e puro de olhos se importa com pecadores, que aquele que não precisa de ninguém nem de nada, que é livre, que é feliz em si mesmo, se importa com aqueles que têm reais necessidades, que têm fraquezas, que têm medos, que perdem a esperança no meio das turbulências. E, portanto, nós te pedimos, em o nome do teu Filho Jesus, desça até nós nessa manhã, visite a noiva do teu Filho nessa manhã, venha embelezá-la, venha trabalhar no coração da noiva do teu Filho, preparando-a, alimentando-a e fazendo com que ela tenha todas as condições necessárias para testemunhar a tua grandeza durante a sua jornada, a sua missão que lhe foi dada nessa terra. Abençoe homens e mulheres, crianças e adultos nessa manhã e ser propício a nós, em um nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nessa semana, nós vimos nos telejornais o furacão que passou nas ilhas das Bahamas. Você certamente tem acompanhado, eu pude acompanhar um noticiário ou outro, e talvez esse acontecimento, embora Lucas tenha essa maestria conduzida pelo Espírito Santo, falando de detalhes, mas esse acontecimento, ele bem que nesse momento em que nós estamos caminhando no livro de Atos, chegar nessa situação, nesse contexto, nessa semana, ter essa situação que devastou as ilhas das Bahamas, fazendo estragos terríveis, talvez isso nos ajuda um pouco a compreender o que estes homens estavam enfrentando ali naquele momento, de modo especial, quando chegou o tempo de deixar a bons portos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que tem a sua sede em Miami, disse e classificou esse evento como catastrófico. E disse numa entrevista, um representante do Centro Nacional de Furacões, o seguinte, falando daquilo que eles haviam compreendido por meio dos seus instrumentos, ele diz assim, que seria um período prolongado de agitação das águas, ventos violentos, chuvas fortes, capazes de produzir inundações com risco de vida. O furacão, ali nas ilhas das Bahamas, ele permaneceu por cerca de 2 dias, tendo início no domingo, horário local, por volta do meio-dia, classificado como categoria 5. Chegou a atingir a velocidade de 290 quilômetros por hora. Ainda ontem, assistindo o telejornal, já dizia que já tinha contabilizado 43 mortes, 13 mil casas devastadas, 70, cerca de 75 mil pessoas precisando de água potável e de comida. E as Ilhas das Bahamas, que são consideradas uma espécie de paraíso, quando você olha agora, os jornalistas diziam que parecia um cenário de guerra, completamente devastada. As ruínas, casas reviradas, carros submersos nas águas, embarcações viradas, e você então vê o que aquilo, a fúria do furacão Dorian, pôde provocar nas Ilhas das Bahamas. Um verdadeiro estrago. Só que nós estamos num contexto em que o nosso irmão Paulo, acompanhado de Lucas e do Macedônio, que com ele também estava sendo levado como prisioneiro, eles não tinham os recursos que nós temos. Eu fiquei olhando, tive alguma curiosidade para ver o que os satélites captaram enquanto imagem, quando estava se formando o furacão Dorian. E quando você olha a imagem que é captada de cima, ele tem uma beleza e, ao mesmo tempo, ele tem um aspecto amedrontador, que você olha para a imagem e você vê muita força. E, ao mesmo tempo, você vê, por meio daquelas imagens, na minha percepção, que traz um traço de beleza dessa imagem de cima, né? Mas também algo assim que amedronta, que revela, parece, a sua fúria de algo que realmente é incontrolável, incontrolável. Hoje se tem, inclusive, instrumentos para medir de como será a velocidade, do que ele será capaz de fazer. As pessoas recebem alertas, as pessoas são instadas a que saiam do lugar onde elas estão, porque ali será um percurso, um lugar onde aquele furacão haverá de passar. E passando por ali, os estragos serão feitos. Mas aí nós chegamos nesse texto, e que penso que essa situação, de alguma forma, nos ajuda, por conta das imagens que temos, por conta daquilo que nós conseguimos visualizar essa semana, dessa situação. Bons portos, é o que eu disse no início, é lugar de recarregar as baterias. Bons portos não é lugar para permanecer para sempre. Pode ser uma armadilha, eu disse isso a semana passada, querer permanecer em bons portos. Todavia, dentro desse contexto, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra que não será acolhida. E, no meu entendimento, adianto-lhes que eu penso que a palavra de Paulo não tem a ver com um oráculo, uma revelação que ele recebeu da parte de Deus, não. Porque isso criaria uma espécie de contraste ou de algo que iria comprometer o que vai ser dito depois. Eu entendo que a avaliação de Paulo, naquele contexto, tem a ver com a sua própria experiência. Aliás, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25, já diz que, registra lá que Paulo já tinha experimentado 3 naufrágios. Então, Paulo, ele tem alguma experiência, não como um profissional de navegações, mas ele tem uma experiência de experimentar naufrágios. E, além disso, ele faz uma leitura do momento, ou do contexto, ou melhor dizendo, da estação, é inverno. E, então, costuma-se dizer que do mês de setembro ao mês de novembro, seria um tempo bastante perigoso, um período bastante complicado para navegar, especialmente naquelas regiões em que contemplava ali o mar Mediterrâneo. E aí, nesse contexto, Paulo considera, na minha opinião, esses fatores. E esse registro do texto que diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. A menção do tempo do dia do jejum é justamente para falar que está acontecendo, ou que é o período do inverno, como o texto vai esclarecer mais adiante, no mês de setembro, provavelmente na segunda quinzena de setembro. Então, é essa avaliação, é essa leitura do contexto. da estação e da própria experiência ou daquilo que Paulo já havia experimentado, que estimula o seu coração a dizer para os homens que não era prudente sair, deixar bons portos. Claro, o capitão ou o centurião não vai dar crédito a Paulo, ele vai dar crédito ao piloto e ao mestre do navio, o capitão do navio e provavelmente o dono do navio. Eles sim, eles entendem. Eles sim têm a expertise para dizer se é prudente sair ou se é prudente ficar. E eles então não consideram o que Paulo está dizendo. Mas eles não consideram o que Paulo está dizendo porque eles também fazem uma leitura. Porque no versículo 12 diz assim, ó, não sendo porto próprio para invernar. Acredita-se que Bons Portos era um porto aberto. E já que vai experimentar tempestade, ficar ali também não era prudente. Já que ele não oferecia segurança. Então, diante disso, o capitão e o mestre do navio, eles avaliam e tomam a decisão. E, na verdade, me parece que a tripulação faz coro com eles, porque diz assim o texto, que eles, então, receberam ou foram estimulados. A maioria deles era de opinião. Então, não são só os dois. A maioria da tripulação, provavelmente contemplando soldados e talvez alguns prisioneiros, muito embora a fala dos prisioneiros não era levada em conta, nem a de Paulo foi levada em conta, ele é prisioneiro. Então, eles tomam ou eles tomaram a decisão de sair de Bons Portos. Tem que deixar Bons Portos. E eles, irmãos, eles não tinham os recursos que nós tínhamos, que nós temos, do satélite espacial. Eles não tinham os aparelhos. O que eles tinham e avaliavam tinha a ver com a experiência e com aquilo que era possível analisar dentro daquilo que as vistas contemplavam, da leitura que era feita. E então, é tempo de levantar âncoras. E aí, eu chamo a sua atenção para o versículo de número 13, em que eu vou chamar aqui o seguinte: as aparências enganam. As aparências enganam. As aparências enganam. Diz o texto, versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e preste atenção nessa expressão, e pensando eles ter alcançado o que, irmãos? O que desejavam. O que desejavam? Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora. Parecia, na leitura que eles fizeram, no vento que sopra, e sopra brandamente o vento, diz o texto, parecia que tudo ia transcorrer de modo calmo, sereno e tranquilo. Os ventos sopravam brandamente e tranquilamente. Contudo, irmãos, contudo, nem tudo que parece é o que aparenta ser. Nem tudo que parece é o que aparenta ser. Às vezes nós estamos numa situação e a gente precisa tomar decisão, a gente precisa fazer escolhas, e nós olhamos e nós pensamos, o certo a fazer é isso e não aquilo. Porque dentro daquilo que a nossa vista consegue alcançar, dentro daquilo que nós conseguimos avaliar, nós, então, rumamos. Nós ou seguimos ou ficamos. E, algumas vezes, aquilo que nós avaliamos e aquilo que nós havíamos concluído ser prudente e ser a melhor coisa a se fazer, pode trazer complicações. As aparências enganam. Pense vocês numa moça que conhece um rapaz e, no primeiro momento, aquela moça... nesse primeiro contato, dessa boa conversa, daquilo que aparenta ser um cavalheiro, um homem gentil, um homem amoroso, que diante dos pais e diante dos olhos da moça, ele transmite ser uma boa pessoa. E aquela moça, movida por aquela situação em que ela consegue ver, consegue ouvir, ela toma a decisão de entrar num relacionamento cedo demais, sem caminhar um pouco mais, sem conhecer um pouco mais, e as aparências, portanto, acabam enganando o coração da moça ou até mesmo do moço, vice-versa. E não tarda, depois de muito pouco tempo, que aquilo se transforma num verdadeiro inferno, aquela relação se torna uma relação truculenta, violenta, o rapaz se mostra possessivo, ciumento, doentio, as aparências enganam. Outras vezes, tem a ver com uma proposta de emprego. Você olha para um emprego e aquilo aparentemente é tudo de bom, e aquilo aparentemente é sedutor, e você no primeiro momento avalia e pensando naquilo que você pode ter, o que você pode angariar a partir daquele emprego, você aceita a proposta, começa, mas em pouco tempo as coisas mudam. E aquilo se torna um ambiente, um verdadeiro inferno, um lugar onde você não tem paz, um lugar onde você não se sente bem, porque você foi enganado pelas aparências do que você viu, do que você sentiu, do que você ouviu. E aí, isso pode se tornar e pode desencadear várias ou trazer vários outros fatores. Ah, irmãos, aqui diz o texto que, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantar o âncora. O vento está soprando brandamente. E eles pensam, então, porque o desejo deles é seguir para o porto da Fenice, que ficava a cerca de 64 quilômetros. Então, era um percurso relativamente curto. Num dia dava para fazer essa viagem. Dava para chegar no mesmo dia. E do modo como eles avaliaram e do modo como eles perceberam, eles pensaram, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cuidado com as aparências. Cuidado com aquilo que parece que é o que você imagina ser. Mas, entretanto, não é aquilo que você pensava ser. Muito cuidado. E aí, meus irmãos, nessa saída, nessa deixada de bons portos, nós vamos perceber que duas coisas são perdidas no meio do caminho. A perda do controle e a perda da esperança. A perda do controle e a perda da esperança. Com a sua Bíblia aberta, veja comigo os versos, então, 13 até o verso de número 17, depois o verso 18 até o verso de número 20. O primeiro, verso 13 até o verso 17, a perda do controle. Depois o verso 18 até o verso 20, a perda da esperança. E depois nós vamos para as aplicações finais, percebendo o que Deus faz quando nós perdemos o controle, quando nós perdemos a esperança, com que nós podemos contar? O que, que pode acontecer? Será que Deus é Senhor também das turbulências, das tempestades? Então nós vamos ver isso nessa manhã. A perda do controle. Veja só que o versículo de número 14 diz assim, entretanto, não muito depois. Entretanto, não muito depois. Pouco tempo depois, é essa a ideia. Pouco tempo depois. Acredita-se que a embarcação estava já numa distância do porto, de Bons Portos, cerca de 5 a 6 quilômetros. Pouco tempo, numa viagem que tem aí um percurso de 64 quilômetros, pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, aquilo que eles haviam avaliado, que eles pensaram, vai dar tudo certo. Vamos chegar lá. Vamos estar num porto onde finalmente oferece segurança para passarmos o inverno. Muito pouco tempo depois, diz aí o texto, que desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Esse tufão de vento, cujo nome já amedronta, o nome é um nome feio, né? Só o nome já deixa a gente com medo de como que era aquilo que ele provocaria, aquilo que ele haveria de fazer, que era a junção, né, a formação de duas correntes de ar, Euro, do grego, vento leste, e aquilo do latim, vento norte, formando então esse conceito que os marinheiros conheciam, e Lucas registra esse tufão de vento então como o Euroaquilão, que traz já no seu nome um certo pavor. Se o nome já é algo que assusta, está no contexto onde o Euroaquilão haveria de soprar e empurrar a embarcação, haveria de fazer com que toda a tripulação enfrentasse os seus maiores dramas dentro daquela situação. E aí, meus irmãos, o texto diz que, sendo o navio arrastado com violência, ele não está agora à distância, ele se aproxima e ele se faz presente onde os tripulantes estão, onde a embarcação até então estava sendo empurrada por ventos brandos e tranquilos. E o texto diz que, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Imaginem, irmãos, que o capitão, ele faz o que ele pode fazer, os seus músculos crescem, suas veias estão ali em seus braços, e ele fazendo força, e ele tentando conduzir a embarcação, tentando fazer as manobras dentro da sua perícia, e entretanto, depois de algum tempo, não se dá para precisar o tempo, ele percebe que está fora de controle, que a melhor coisa a fazer é deixar a embarcação à deriva, levando ou sendo levada pelo Euroaquilão. Não se dá para controlar, não se dá para domar, mesmo com conhecimento, mesmo com as técnicas que ele tinha, ele não tinha condição. E a melhor coisa a fazer, então, percebendo que não tem condição de governar, de dirigir a embarcação, é deixar com que a embarcação seja levada pelo vento. Perda de controle. Perda de controle. Agora, o que nós percebemos nesse texto, e você precisa entender, é que a perda de controle não se deu nem por comodismo, nem por omissão. Estes homens estão empenhados. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Aquilo que estava na competência deles, eles fizeram. Mas eles perceberam que aquilo era maior do que eles. Que aquilo era mais forte do que eles. E quando algo é mais forte do que nós somos vencidos. E não resta nada mais a fazer. Tudo que eles fizeram, tudo que eles empreenderam, foi sem sucesso. Eles não alcançaram êxito. Vejam vocês que eles não estão acomodados. Se você perceber, por exemplo, se você olhar para o versículo de número 16, diz o seguinte: passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Veja só que eles estão trabalhando, eles estão fazendo o que podem. Isso é um barco que vem sendo trazido a reboque da embarcação, e por conta do vento, ela ameaçava, porque ela começava a bater na embarcação, e eles lutaram um bom tempo. Depois de algum tempo, eles conseguiram pegar o bote que vinha sendo trazido a reboque e coloca dentro da embarcação, inclusive com a ajuda de Lucas, do médico Lucas. Nem médico pode ficar com o braço cruzado nessa hora. Tem que trabalhar também. Tem que fazer coro com aqueles homens que realizavam o serviço braçal. Porque todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está correndo os mesmos perigos. O vento sopra contra todos. Nem médico pode ficar lá com a sua roupa branca olhando o que está acontecendo. Tem que trabalhar. Então, o que eu quero que você perceba é que não há comodismo, não há postura de cruzar os braços, não há uma postura de aceitação. Isso é uma questão. Mas, entretanto, o que está acontecendo é maior. E, então, não se tem domínio sobre a embarcação. Perda do controle. Eles chegam a fazer, porque eles têm conhecimento dentro desse... Nós estamos aqui no primeiro dia, irmãos. É no primeiro dia da tempestade. O versículo de número 17 diz assim: levantando este, usaram de todos os meios para cingir. Veja só que ele usa um conceito específico, cingir o navio. Isso quer dizer que eles pegaram as cordas, ou talvez as correntes que ali tinham, e amarraram o navio, passando pelo casco do navio. Porque a madeira do navio, o equipamento do navio, gemiam diante da força do vento. O que se faz? Vamos fazer o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? Amarrar. Tentar ganhar um pouco de tempo para que essa embarcação não se parta ao meio. Diz o texto ainda, versículo 17, e temendo que dessem a Sirte. Sirte era um lugar onde tinha enormes bancos de areia, considerado cemitério de navio. Então, eles fizeram o que puderam fazer, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Aquilo que eles podiam fazer para que a embarcação não fosse para o cemitério de navio, eles fizeram. Mas, entretanto, eles não têm o controle absoluto da situação. Eles perderam o controle da situação. O que é que a gente aprende, irmãos, com a perda do controle de uma situação? Você aprende, eu aprendo, nós aprendemos a nossa impotência, a sensação de impotência chega até nós. Quando você pensava que tinha controle de alguma situação, de alguma questão da vida importante, e aquilo escapa às suas mãos, uma das coisas que você precisa aprender, você não pode ignorar, é você entender que você é impotente, que você é finito, que você é gente de carne e osso, e que há situações, e que há conspirações de ventos que são maiores, mais fortes do que você, mais fortes do que nós. Perda do controle. A perda do controle ensina-nos também, além de fazer perceber quem nós somos nessa história, a nossa impotência, a nossa fraqueza, ensina-nos também a confiar naquele que tem controle da situação. Talvez você esteja aqui nessa manhã e talvez você perdeu o controle. Você perdeu o controle da sua relação familiar. Sua relação familiar está uma bagunça, está uma desgraça. Seu casamento, você perdeu o controle do seu casamento. E não é porque você não tenha lutado, não é porque você não tenha feito nada, não é porque você não tenha participado de encontro de casais para tentar reverter ou receber alguma instrução para mudar aquilo, mas você perdeu o controle. Talvez a relação, a sua relação com seus filhos, e perdeu o controle. Não é porque você foi omisso, você resolveu, você exercitou a liderança, você exercitou aquilo que era possível fazer, mas você perdeu o controle. Talvez você veio aqui nessa manhã e perdeu o controle da situação financeira. A sua vida está verdadeiramente como um barco levado de um lado para o outro, solapada pelo vento, e você não tem controle. Você não pode fazer mais nada. Às vezes, a gente, em algum momento, a gente pensa que tem controle sobre a nossa saúde, porque, afinal, a empresa onde nós trabalhamos, ou o departamento público onde servimos, nos deu o melhor plano de saúde deste país. E aí chega uma situação de enfermidade e você percebe que o plano de saúde não pode fazer nada. Ele pode ser um instrumento de Deus, da providência, mas você percebe que você não tem controle, você está sendo levado de um lado para o outro, você não pode fazer nada. O que você podia fazer, você fez, mas agora o que você tem que fazer é confiar, porque você não tem mais controle da situação. Perda de controle. Sendo levado ao léu, não tem mais o que fazer, o que podíamos fazer, fizemos, agora é deixar com que as coisas sigam o seu curso. A segunda perda é a perda da esperança. Perda da esperança. Versículo de número 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte. Agora, segundo dia, primeiro dia, né? Perda do controle. Só que a coisa, o vento não arrefece. O vento não diminui. O furacão Dorian foi perdendo a sua velocidade. De categoria 5 caiu para categoria 2. Quando chegou em alguns estados dos Estados Unidos, na Carolina, por exemplo, ele já estava numa velocidade mais como uma tempestade tropical, trazendo inundações aqui e ali, mas nada devastador como era. Aqui não, aqui a coisa não diminui, a categoria não abaixa. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Segundo dia, o terceiro dia. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E o versículo 20 diz assim: E não aparecendo já, ou havia já alguns dias, nem o quê, irmãos? Nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós o quê? Grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda, não é parte não, toda a esperança de salvamento. Toda a esperança de salvamento. Eu não sei se você já experimentou ou já teve a sensação de uma coisa que era muito ruim na sua vida, na sua família, e você pensou assim: não pode ficar pior do que já está. Não, aqui é o limite, o máximo que podia atingir de situação difícil é esse nível aqui. Daqui não passa mais. Aí quando você pensa que chegou o limite, como um copo de água que está cheio, você, a coisa transborda. Transborda. E aqui nós vemos que nessa situação, daquilo que esses homens estavam experimentando, eles vão perder, ou eles perderam, aquilo que nos ajuda a lutar, ainda a permanecer em pé diante das situações difíceis da vida. Porque você pode até perder o controle, mas se existe a semente da esperança no coração, você ainda, seus olhos ainda brilham. Mas quando você perde o controle e depois também você perde esse combustível, aí não resta mais nada a se fazer. Não resta mais nada a esperar, a não ser que haja uma intervenção de cima. E aqui, irmãos, o modo como Lucas registra vem para mostrar-nos a tensão vivenciada. E não aparecendo havia já alguns dias. Estima-se, John Stott, por exemplo, é da opinião que já tinha aqui 11 dias. 11 dias, irmãos. Nem sol, nem estrelas. Nem sol, nem estrela. Eles não tinham os equipamentos que nós tínhamos. Então, a menção de sol e estrelas é que estes luminares, eles serviam para guiar a viagem, para ter direcionamento, para onde nós estamos indo. Durante o dia nós temos o sol, então se o sol está numa direção, a gente entende que a embarcação tem que seguir para aquela direção. Se o sol está na outra direção, nós temos que fazer meia volta e enveredar para outro rumo, para não nos perdermos nas águas do Mediterrâneo. Durante a noite as estrelas se viam como este direcionamento, esse instrumento para direcionar, só que eles não têm nem estrelas, nem sol. O que quer dizer isso? Lucas está dizendo o seguinte: que eles não sabiam nem onde eles estavam. Perdidos no mar. A única luz que eles viam era a luz dos relâmpagos que rasgavam as nuvens densas e escuras e traziam logo após o barulho do trovão. É a única luz que eles viam. A única coisa que chegava na embarcação que fazia com que pudesse olhar nos olhos uns dos outros é quando o relâmpago rasgava as nuvens. E a seguir vinha aquele barulho amedrontador, vento soprando de um lado e do outro, e de cima trovões e relâmpagos, nem luz das estrelas, nem sol. E grande tempestade continua solapando a embarcação daqueles homens. Tudo o que puderam fazer, eles fizeram. E agora, eles não perderam não só bens, eles não perderam não apenas o controle, mas eles perderam a esperança. Eles perderam a esperança. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós perdemos coisas materiais, quando nós perdemos até mesmo o controle, mas ainda há combustível de esperança no nosso coração, existe a possibilidade factível de lutarmos um pouco mais, de aguardarmos um pouco mais. Mas se essa verdade se esvai do coração, se essa verdade não está mais presente no coração, aí o que nós olhamos e o que nós aguardamos ou passamos a aguardar é a tragédia. É a tragédia. Irmãos, esses dias eu tenho pensado, por exemplo, como que a nossa mente ela é diligente para o pessimismo. E aqui não é nenhuma teoria daquela do positivismo, dessas coisas que existem por aí, não. Mas quando a gente escuta uma má notícia, quando a gente vê uma coisa que vem como que conspirando contra nós, como que nós somos tendentes a pensar que é o fim, não é verdade? É um diagnóstico que aparece aí, você, parece que a gente escuta, inclusive as expressões, parece que o chão se abriu. A gente começa a pensar, ah, vai morrer mesmo, não tem jeito, e às vezes morre mesmo. Mas a gente é tendente para esse pessimismo. E aqui, três coisas, pelo menos, conspiram contra a esperança. A primeira coisa é aquela que nós vemos. Aquilo que você vê, aquilo que está à sua volta, às vezes, são instrumentos ou são agentes que vêm para roubar a esperança, para destruir a esperança do coração de alguém. Você olha e as imagens que você acaba captando pelos seus olhos, elas entram e elas vão drenar a sua esperança. Às vezes, o que conspira contra a esperança é o que você escuta. O que aqueles homens escutavam é barulho de vento, é trovão. Essas coisas amedrontam e você começa a pensar, não tem jeito. Não tem jeito, mas tem uma segunda coisa que faz com que, ou que conspire contra a esperança, que é aquilo que nós não vemos. Eles não veem luz. Eles não veem luz. Irmãos, uma das coisas mais importantes, pode crer nisso, é quando você enfrenta uma noite longa, uma noite escura, mas ali por volta de 5 horas, aqui no coração do Cerrado, 6 horas, de repente o sol aparece aqui no coração do Cerrado e a luz faz você ter novamente ânimo e pensar, um novo dia, foi vencido uma nova noite, uma noite se ficou para trás, existe um novo dia pela frente, quem sabe essa coisa vai mudar, porque a luz traz consigo um vislumbrar de um novo dia, de uma nova possibilidade, de uma coisa nova que pode acontecer, mas quando tudo está turvo, nós pensamos que é o fim. Nós pensamos que não tem mais jeito. Nós pensamos que tudo está acabado. Quando se perde a esperança, se perde também a capacidade de lutar. Quando se perde a esperança, se perde também o apetite. Tem gente que come para morrer, tem gente que precisa comer para viver. Esses homens precisam comer. Mas sem esperança, para que comer? Se eu não tenho esperança, para que eu vou comer? Vou morrer mesmo? Vou comer para quê? Não tem jeito. Talvez nauseados por conta do balanço da embarcação de um lado para o outro. Mas há uma somatória disso, não tem apetite. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo está dizendo. E não é por falta de comida, porque mais adiante nós vamos ver que eles comeram. Perda de esperança deixa a pessoa sem apetite, perda de esperança deixa a pessoa sem ânimo, perda de esperança deixa a pessoa sem forças, perda de esperança deixa a pessoa sem brilho nos olhos, quem não tem esperança não tem alegria de viver, quem não tem esperança não quer mais se importar pela vida, já que é o fim, então não vou fazer mais nada. Entretanto, quando tudo se esgota dentro das nossas possibilidades, existe uma solução dos céus. O Deus que é Senhor também do Euroaquilão desce. Quando ninguém mais consegue ver o olho do outro, Deus também, escuridade e luz para Deus é uma coisa só. Você é impedido de ver na escuridão, mas Deus vê na luz e vê na escuridão, porque para luz, luz e trevas, para Deus é uma coisa só. Para Ele, os olhos de Deus não são ofuscados. Para Ele, as densas trevas não podem impedi-lo de descer, de estar com os seus, para alentar o coração dos seus. Deus vem nas embarcações da nossa vida também, quando nós estamos amedrontados, quando nós perdemos controle e perdemos também esperança. Deus vem e fala. Há uma assembleana aqui nessa manhã para dizer glória a Deus. Tentativas humanas se esgotaram. Nenhum sucesso. Quando não se tem mais nada a fazer, é preciso descansar naquele que pode fazer. Aquele que vem, sem que haja nenhum merecimento da nossa parte. Vem porque decide vir. Vem porque é gracioso. Vem porque tem um propósito maior do que o nosso. Vem porque as ondas do mar, os ventos da vida estão debaixo do seu governo, do seu controle. E ele haverá de alcançar os seus propósitos. Ele haverá de devolver brilho aos olhos. Ele haverá de devolver ânimo. Ele haverá de devolver o apetite novamente para comer, para viver, para poder lutar as batalhas da vida, para seguir adiante. E eu passo então a considerar, a partir do verso 21, algumas aplicações que penso que são importantes. A primeira aplicação é, em primeiro lugar, em tempo de Cristo, de crise, o cristão precisa assumir postura de destaque no meio de uma geração desesperançada. Eu vou repetir. Em tempo de crise, o cristão precisa assumir uma postura no meio de uma geração desesperançada. Diz aí o texto, versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles. Durante algum tempo, irmãos, nós ficamos nivelados com os outros nas crises. Mas chega a um momento que você é agente do reino de Deus. Chega um momento que você é a única pessoa que tem uma palavra de esperança para os desesperançados. E se você se calar, aquelas pessoas ficarão na mesmice. O problema é quando nós sabemos muito, é quando nós entendemos sobre muitas verdades e nos calamos numa omissão, porque estamos no mesmo nível e ficamos sentados com eles, pensando também que nós vamos morrer, enquanto Deus já falou conosco. Nós sabemos o que é preciso dizer para as pessoas. Fique em pé, meu irmão, e fale com a pessoa o que precisa ser dito. Eu posso lhe garantir que no seu trabalho deve ter pessoas do teu lado sem ânimo. Pessoas que estão encurvadas. Pessoas que não têm brilho nos olhos pela vida. Pessoas que pensam que a vida é isso mesmo. Que é nascer, crescer e morrer. Você tem a palavra. Você precisa se levantar. Você precisa se dirigir às pessoas. Você precisa falar com as pessoas. E eu penso que o que Paulo diz aqui não é que Paulo está dando um pito nas pessoas, não. Porque a pior coisa quando você está enfrentando uma turbulência é a pessoa vir jogar na sua cara. Está vendo aí? Eu te falei com você, está vendo? Teimoso. Eu penso que Paulo está usando isso aqui para fazer a transição de que ele teve uma visitação no navio, que ele tem uma palavra para aquela tripulação. Fique em pé. Abra sua boca. Dirija-se às pessoas que não esperam mais nada da vida. Diga a elas que há solução em Cristo. Que Cristo é a solução para a nossa vida. Que Cristo é aquele que traz perdão. Que Cristo é a solução de Deus para promover a nossa reconciliação. Que Cristo é o meio que Deus usou para promover a nossa justificação. Que Cristo é o meio pelo qual nós temos paz com Deus. Que Cristo é aquele que nos assegura vida eterna com Deus. Diga às pessoas, irmãos. Tem gente pensando que vai morrer mesmo. Tem gente que vai pensando, e muitas hão de morrer sem Cristo, porque nós nos calamos. Em segundo lugar, em tempo de crise, o Senhor nos franquia uma oportunidade para encorajar os desanimados e desesperançados. Diz aí o versículo 22, mas agora, vos aconselho, bom ânimo. Irmãos, olha só isso aqui, que coisa magnífica, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Gente que perdeu a esperança e falou, vai morrer mesmo, não tem esperança de salvamento. Paulo agora é o agente de Deus. E o fundamento do encorajamento de Paulo não é mensagem de autoajuda, não. É a mensagem de Deus. Deus mandou o seu anjo à embarcação para falar com Paulo. O fundamento é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Não é o que pensamos, não é o que sentimos, não é o que pensamos ser, é o que diz Deus, é aquilo que Deus que diz é, que é. Diga às pessoas o que Deus disse. Diga a palavra de Deus, porque é ela que pode trazer esperança. É a mensagem de Deus que traz encorajamento. Paulo, nesse contexto em que ele traz essa mensagem, ele vai mostrar, em terceiro lugar, que em tempo de crise, o Senhor nos coloca diante de pessoas, nos dando uma oportunidade para testemunhar. Versículo 23 diz assim, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, isso aqui tem uma força, irmãos, dentro daquele contexto, e a quem eu sirvo, parece que é redundante, não é? Eu sou dele e eu sirvo a ele. Ora, só serve a ele quem é dele. Uma pessoa que diz ser dele e não serve a ele, não é dele. Não compreendeu o ser propriedade dele. Paulo está dizendo assim, a minha vida é dele. É propriedade dele. Porque eu sou dele, eu presto serviço a ele. Estou aqui a serviço dele. Eu sirvo ao meu Senhor. Ele esteve comigo nessa noite, na pessoa do seu anjo. Ele desceu até este lugar. E aí Paulo vai dizer, testemunhando, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Não é Paulo que navega com eles, agora a coisa inverte, é eles que navegam com Paulo. Paulo é prisioneiro, mas não é Paulo que está indo com ele, é eles que estão indo com Paulo. Vocês estão seguros? Não é porque vocês são bons, não, é porque há um propósito de Deus no que envolve a minha vida e essa graça também vai respingar em vocês, tá? Tem coisas que não acontecem tragédia com pessoas dentro do plano soberano de Deus porque há gente de Deus num determinado lugar. Eu não estou dizendo com isso que o fato de ser servo de Deus você vai ser poupado de tragédia. Não é isso, mas aqui neste caso é. E Paulo diz assim, portanto, senhores, tenham de bom ânimo, pois eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Tem muito crente ortodoxo que tem vergonha de falar com as pessoas lá onde elas trabalham, onde elas estão, falar, eu confio em Deus. E daí? Qual o problema? Ah, você não confia, você é ateu? Parabéns para você, ateu. Vai para o inferno, tá? Mas eu confio em Deus. Testemunho, irmãos, eu sou de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu confio em Deus. É isso mesmo. Sabe por que é importante isso? Porque imagine vocês a pluralidade de crenças naquela embarcação. 270 tripulantes. Você imagina que todo mundo cria? O capitão, certamente, durante aquele evento, estava segurando o seu patuá. Fazendo as suas súplicas, as suas preces para os seus deuses, os seus santos. Paulo está dizendo, eu confio em Deus. Deus falou comigo. E tem uma, vai acontecer do jeitinho que ele falou. Você tem que falar, você tem que testemunhar, você tem que assumir quem você é. Eu preciso terminar dizendo o seguinte. O que eu vou dizer nos prepara para nosso próximo encontro. Porque até as escolhas que nós fazemos por conta das aparências, às vezes, que parece que vai culminar com a tragédia definitiva, Deus usa para cumprir um plano maior do que o nosso. Porque até mesmo as nossas escolhas, que não são tão boas, podem ser usadas, e tantas vezes têm sido usadas, para que Deus execute o seu plano soberano e providencial. Sabe por quê? Porque eu te adianto. Se não saíssem, se não tivesse saído de bons portos, eles não iam passar na ilha de Malta. Às vezes é a tempestade que nos leva para a ilha de Malta. Porque lá em Malta tem um povo distante que precisa ser alcançado. E se dependesse dos nossos planos e estratégias, nós não iríamos para lá. Evangelizar bárbaros? Ah, vou não. Mas essa embarcação vai chegar em Malta. Enquanto isso, Deus está cuidando, Deus está falando, Deus está trazendo renovo. Talvez você veio aqui nessa manhã e você já perdeu o controle da situação já tem muito tempo. Já tem muito tempo que você se sente um fracasso, um trapo. Talvez você veio e você perdeu a esperança. Você é crente, mas está aqui, tem sido uma coisa assim, um tanto vazio, você não tem esperança. Você vem, você está com o povo de Deus, mas você fala, não estou aguardando mais nada. Já faz tanto tempo. Às vezes é preciso perder para ganhar outras coisas que você não tinha no seu currículo. Às vezes é preciso perder para você compreender outros propósitos que tinham, que são maiores do que os seus. Porque de outro modo você não iria se curvar. De outro modo, você não iria se quedar diante daquele que é Senhor, daquele que vem para falar. Fiquemos de pé. Faça a sua oração nessa manhã. Há momentos que você mesmo precisa falar com Deus. Há momentos que nós oramos uns pelos outros e isso é bom e necessário. Mas há momentos que você, diante da voz de Deus, você precisa reagir e falar, Deus, é isso. Eu não estava compreendendo nada, estava tudo obscuro, mas agora já sei o que fazer, já sei como proceder. E mais do que isso, Deus devolve a esperança. Não é uma esperança que se baseia na circunstância. Não é uma esperança que se baseia no que você vê, é uma esperança que é gerada pela voz de Deus, Deus falando. O Senhor conhece, Pai, cada ovelha tua aqui nessa manhã. Cada irmão, cada irmã. Porque essas pessoas são ovelhas do teu pastoreio. E o Senhor sabe o que elas efetivamente precisam. O Senhor sabe o que elas perderam, o Senhor sabe o propósito por que perderam, o Senhor sabe o propósito que o Senhor Deus tem e por conta disso o Senhor Deus está trabalhando no coração de cada um de nós. O que nós te pedimos nessa manhã é que o Senhor Deus não permita com que sucumbamos diante das turbulências da vida. Que o Senhor possa mostrar um sinal do teu favor nessa manhã para com os teus filhos. Que o estar aqui já seja um sinal do teu favor. Que ouvir essa palavra já seja uma demonstração da tua graça, do teu cuidado. E que animados, não por conta daquilo que os homens dizem, não por conta dos prognósticos, dos especialistas, mas por conta daquilo que o Senhor Deus está dizendo, nós sejamos motivados a fazer aquilo para o que nós fomos chamados. É a nossa oração, é a nossa súplica. Ajude esse homem, ó Deus, que perdeu o controle. Ajude esse homem que perdeu a esperança. Ajude essa mulher. Ajude esse moço, ajude essa moça. Ajude essa criança. Até as crianças perdem e às vezes não compreendem muito bem. Deus, visite a tua igreja nessa manhã. Visite a noiva do teu filho e alente o coração dela para que ela siga Siga cumprindo aquilo para o que ela foi chamada. É a nossa oração. Cure a nossa alma. Visite o nosso coração. Encha a nossa vida de alegria, Pai, para a glória do nome do Senhor. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Deus, e permaneçam com todos nós, hoje e sempre. Se assentem por um instante, irmãos. Eu quero aqui reforçar, encorajar a vocês.